Olá, amigos do Ponderando. A poesia de hoje é Galáxias. Nos diz o poeta: mas serve a nós, pobres profanos, a angústia, o sofrimento insano, o sacrifício, a dor dorida do que o fulgor esplendoroso, o êxtase profundo, a alegria. Pois a felicidade fugidia só se apresenta após o desenlace, onde a ilusão que inebria todo o fulgor, toda a fantasia, extinguem-se no pó, diluem-se na fumaça, desaparecem, somem, evaporam. Então, na transmutação, seremos partículas disformes, a vagar por galáxias estranhas, mais perto das estrelas, mais próximos de asteroides. Formaremos, longe da impureza, miríades de luzes contundentes junto a outros centros no espaço sideral.